Yeah. What it do, Zeus? Said, hey, Zeus. My name is Zeus. Oh, shit. Yeah. Yeah. The original. Sabes? Mais 2444 cliquei. You know. Juro que eu não pensei que fosse assim. Mas... Yeah, vocês têm que ter cuidado. Me levar tá complicado. Os se deram muita pilha, como assim seu é que tava com comando? Tipo roupa, tô lavado. Sem presente, tô passado. Pode entrar seu pizzy boy, né? Lasta até o Richelli, sabe, eu sou malvado. Já nem tava em contra o flow certo pra chegar perto. Gravidei no game, sabem, sou afeto. Chico esperto, bato, pincho, sou esperto. Tá bater os sobrinhos do Miguel Neto. E tu tá bué lento, mas é outro nível. Flow no game, não falta combustível. Yeah. Ela disse que tem uma pulsa elástica. Eu lhe disse que eu sou senhor incrível. Mas querem me atingir com flecha. Danço com duro, tá tipo que becha. Deixa rappers apresenta queixa. E o Ami só desfruta tipo a mecha. E esse ano é meu e eu vou trancar de novo. Até Globo sabe essa regra do jogo. Mas sempre fui torcedor do Flamengo. Me dizem mentira, o Ami bota fogo. Tu continuas amador, yeah. A tua baby amador, yeah. Claro que eu tô com aquela pulsa na grelha. Me chamam de Estado Maior, yeah. E eu desmembro os membros da tua crew. Ninguém sabe, nós causamos dano. Lanço água com pressão. Sou na Itália, vê se tubo tipo mexicano. Somos melhores, tu vais ter que aceitar, vê. Ninguém só vão ter que nos respeitar, vê. Nós nunca fomos de julga, ficou. Mas sempre demos passo por sendo quem tá, vê. Eu vou estragar tua coluna vertebral, que vais ter um problema ortopédico. Mérito para os putos que ouvem, estranham com as dicas que eu tenho posto médico. Yeah, não tem problema, é que o Ami só tequila. Pila, cheina tipo fashion kilo, milha. Todos week te dão pilha. Na cidade com Martinho da Vila, filha. Só vês Kenzo no Mombila. Queres um pero, mas vai ficar na fila. E me dizem da igreja nunca lutam porque é incrível com o gajo do Bambira. Eu nesse game faço um estrago, não pago muito struggle. Deixe puto, dou cabo, só lhes cago. Muito amargo, tô farto, tô social. No meu flow tá com os pifato, tô de carro. E o teu grupo no skate, we me reiram. Sob os olhos, nem azeite, perco sono. Bomba tipo Bill Gates, sempre tomo café da Claudia Leite. O homem não escuta, cutuca, dá luta. Faço entrega, flow que vem com a tupuca. Como azuca, tá na tug, que cuca. Sempre errou, mas tá fingir que não é puta. Calma, querem bué seguir o raço. Mas tem que ter esse compasso. Mas e seguir passo a passo. Peça, baby, beijos e abraço, goddamn.